Solta o play, DJ. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. Aqui é o Bira. E hoje estamos apresentando um novo tipo de playlist, né? Estamos testando essa nova playlist. Exatamente, vamos ver se dá certo. Ideia do Tenshi. Isso, então, como é de costume da playlist, caso vocês gostem, quero mais, cobrem de mim. Essa playlist a gente vai chamar ela de Mix PXP. E qual é a ideia dela, o Tenshi? Então, a ideia dela é botar participantes que tenham gostos de músicas diferentes, mas em que algumas músicas os gostos sejam parecidos. Pois é, então galera, vocês vão escutar essa playlist, vocês vão comparar o meu gosto e o gosto do Tenshi pra músicas, e seja o que Deus quiser. Oh my God. Exatamente. Ah, nem tá tão ruim assim, vai. Ok. Bom, mas então vocês começaram escutando essa playlist com uma música escolha minha. A música é Light My Fire, do The Doors. Tá tocando aí no fundo. Cara, eu gosto muito do The Doors. O The Doors, véio, é muito bom. Eu gosto muito. Jim Morrison. É uma... Cara, todo mundo fala dos Beatles, né? Mas o The Doors, cara, eu gosto pra caralho deles. É. E, assim, e tem países que até eles fazem mais sucesso, né? Nos Estados Unidos, o The Doors, assim, se for nos Estados Unidos, o sucesso dele é gigantesco. Pô, Jim Morrison tá lá enterrado lá em Paris ainda, né? Continua ali, né? O pessoal adora ele, porra. Uhum. Bom, mas então, vocês escutando lá no fundo, mas vamos começar essa playlist pra valer com uma escolha do Tenshi. Qual é a sua música, Tenshi? Oh my God. Olha aí. Pra começar arrebentando. Comecei bem, comecei com sertanejo universitário. Oh my God. A música é... Todo mundo conhece a música do funk, as novinhas tão sensacional, mas essa versão sertanejo universitário do Pedro, Paulo e o Alex. Oh my God. Oh my God. É muito bom, cara. As novinhas tão sensacional, sendo gostoso, prendendo legal. Aí todo mundo vai me jogar agora, tá ligado? Tipo, misógino, machista. Tipo, ah, mas a música com... Que eu falei, assim, nessa você tem que ignorar a letra e prestar atenção só no batida. Porque senão é complicado. Mas vocês estão escutando aí, espero que vocês gostem. Mano, eu tenho medo, cara. Bom, mas então, né, as novinhas tão sensacional do Pedro, Paulo e Alex, escutem aí. Segura assim, ó! As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Subindo gostosa, aprendendo legal. Descendo gostosa, tá sensacional. Só que tá gostoso, tá fenomenal. O baile tá explorado e a mulherada gosta. Todo mundo tá ligado ao que tá tendo. Pedro, Paulo e Alex, só no movimento. Se liga na batida, fraga só o movimento. Oba! As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Subindo gostosa, aprendendo legal. Sendo gostosa, tá sensacional. Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Subindo gostosa, aprendendo legal. Sendo gostosa, tá sensacional. Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal. E aí, que vai rolar? O baile tá estourado e a mulherada gosta. Todo mundo tá ligado ao que tá tendo, tá tendo. Pedro, Paulo e Alex, só no movimento. Se liga na batida, fraga só o movimento. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Subindo gostosa, aprendendo legal. Sendo gostosa, tá sensacional. Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Subindo gostosa, aprendendo legal. Descendo gostosa, tá sensacional. Já que tá gostoso, tá fenomenal. sensacional. Subindo gostosa, aprendendo legal. Descendo gostosa, tá sensacional. Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal. As novinhas tão sensacional. Subindo gostosa, aprendendo legal. Descendo gostosa, tá sensacional. Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal. A próxima música é uma escolha minha de, assim... Eu escolho música por tema, sabe? Por tema? Eu quero escutar uma música de sci-fi, tipo assim. Exatamente. Por exemplo, um dos temas que eu adoro é doramas, sabe? Então, eu adoro escutar muita música de doramas. É porque você pode shippar sem ninguém te julgar, né? Claro, eu shippo pra valer doramas, né? E essa aqui é uma música de uma abertura de um dorama. A música se chama Nijiro, da cantora Ayaka. De um dorama chamado Hanako to Ane. É um dorama da NHK, é legal. Eu não vi ele inteiro, eu confesso, porque ele é grande pra caramba. Mas você gostou da abertura? Eu adorei a música. Nossa. Poxa. Passa aqui na NHK World, que tá ligado aí, meus pais estão vendo. Eu escutava essa musiquinha ali, cara, é muito legal. É, eu sinto esse sentimento, porque o primeiro dorama que eu vi, eu também gostei pra caramba da música. Era do Orange Range. Legal. E eu não lembro o nome do dorama, mas ela se vestia de homem, porque ela queria ajudar um cara lá, e o colégio era só para homem. Tinha acho que era Ikuta Toma o nome do artista. É, eu não vou saber o nome do dorama, cara. É bem legal, cara. É bem legal. Cara, mas então, essa aqui, a música Nijiro, é muito leve. É muito gostosinha de ser escutada, cara. Eu acho que é esse tipo de músicas que eu gosto. Músicas bem levinhas, bem gostosas. Baladinhas tranquilas, porra. Olha aí, acusando a idade. Já gosta das baladinhas de velho. Eu sou velho, cara. Eu sou velho. Funk não é pra mim, não, cara. Não se funk vulgar, na boa, cara. É, tipo, é porque eu sou eclético pra caramba com música, então é. Eu não julgo. Bom, mas aí então fiquem com essa música Nijiro da cantora Ayaka, tá? Escutem aí. Na 渡りずっと長く道は続くよ虹色の雨降り注げば空は高な Em contrapartida, a próxima música da baladinha de velho do Seja, a minha já é aquela baladinha de gente nova, de gente bonita, gente que se veste bem. A música é aquele 1% do Wesley Safadão, mas é a versão do Marcos e Belucci com a participação do Wesley Safadão, que é, todo mundo sabe, o Wesley Safadão conquistou a internet nos dias pra cá. Pois é, né? É, porque, tipo, ele é um cara gente boa, eu não posso julgar ele. Tem música muito ruim? Tem, cara, mas essa música é legal, sabe? É tipo 99% anjo, sei lá o que, aquele 1% vagabundo, cara, é sensacional, a poesia é tipo, tô namorando todo mundo, cara, você sabe o que é isso? Porra! Ninguém escapa. Mas, cara, é legal, acho que vale uma chance, vocês têm que escutar mesmo assim. Mano, eu tenho medo, cara. Oh my god. Bom, então, música do Tenshi. Enfatiza, né, tipo, Tenshi. Pô, aquele 1% Marcos Belucci com Wesley Safadão, tá? Escutem aí. Bom... Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Don Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, de saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Sou 1% e 1% mais safado do Brasil. Chega pra cá, safadão, Max e Belucci. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande. Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Safadeza de vocês, vai. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Eu tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safadão e elas gostam. Só 1%. Próxima música é uma música que eu escolhi, que, assim, eu adoro essa dupla, é muito boa. Ouvi muito na época que eles tocavam. Quando tu era novo, tinha o quê? 6 anos de idade? Não, eu devia ter uns 15 anos, cara. Olha aí. Olha aí, bom, a música é a Conquista do Claudinho e Buchecha. Cara, é, acho que é a única dupla, grupo aí de funk que eu adoro, eu respeito. É porque o deles não é bem funk, né? Então, assim, tipo, é um funk romântico, né, deles, é, né? Cara. Não é vulgar, não é besta, é, assim. É porque o vulgar é o funk proibidão, né? As pessoas confundem. Mas o funk de verdade não começou nem assim. Eu não lembro o nome do artista que começou o funk mesmo, mas o funk não era vulgar, entendeu? Então. Aí você tem as divisões, mas tipo, cara, Claudinho Buchecha, velho, é tão bom. Assim, vai ter um monte de gente falando que é uma merda, mas é bom pra caralho, cala sua boca. Ah, assim. As pessoas que falam que é uma merda, vão embora, sai daqui. Sai daqui. Cara, eu lembro do clipe dessa música, que eles estavam jogando basquete e tem uma mina dançando. Porra, tem um monte de músicas do Claudinho Buchecha que eu adoro. Dava pra tocar um monte de músicas deles aqui. E eu gosto do ritmo dela, eu gosto da letra também. Pô, é legal, o ritmo das músicas deles são muito boas. E essa música é tão legal também. Como eu disse, ela não é vulgar, ela respeita o ouvinte, porra. Eu gosto. Respeita ambas as partes, né? Pois é. E geralmente quem é denegrido no funk são as mulheres, né? Mas... Saudades, Claudinho, saudades. Foi o Buchecha que tá vivo, né? É, sim, sim. Bom, mas então, conquista do Claudinho e Buchecha, escutem aí. Teu corpo nu, yeah. Então, pra começar agora, músicas realmente consideradas pela sociedade nerd boas. Porque a sociedade nerd me julga quando eu digo que eu escuto punk ou sertanejo universitário, que eu disse que não iria escutar, mas eu acabei gostando. Julguem-me, eu tô nem aí. A próxima música é de um jogo que já foi comentado aqui no Projeto X Podcast, que é o Transistor. A música foi cantada pela Darren Korb e ela se chama We All Become. Cara, a música, que música linda, cara. E a intensidade que ela canta é perfeita. É tipo uma baladinha de velho que vocês gostam. Mas ela, cara, sabe quando você tem assim, excesso de palavras, né? Músicas, muitas vezes você tem isso no rap, você tem isso no funk. Nessa música, são poucas palavras que dizem muita coisa, entendeu? Ah, sim. É por isso que eu gosto pra caramba dessa música, eu gosto muito do jogo, eu gosto muito da empresa que desenvolveu o Transistor e escutem aí, cara. Ok, então, We'll Become, da Darren Korb, né? Escutei, tá? Próxima música, uma que eu escolhi de um outro tema que eu adoro bastante, são filmes. Porra, então, eu gosto muito dessa música, ainda mais músicas baladas também, de novo, porra. A música chama... Você tá querendo, tá afim de numa discoteca. Não, mas são baladas leves, né, cara? Aquelas melódicas, sabe? Ah, então, mas essa, né, na tua época as discotecas não tinham tipo 5 ambientes? Caramba, viu? Porra! Bom, a música se chama Cruel to Be Kind, do Letters to Cleo. Ela toca no filme 10 Coisas que eu odeio em você. É muito bom. Filme com Heath Ledger nesse filme. A Julie Stiles também. Aquela típica história de comédia romântica de faculdade, né? De colégio. Cara, é muito legal. Tem a garota lá que... Ah, eu sei que filme é esse, cara. Não é o que tem o George, o Gordon Levy lá? Também tem ele lá. E o filme fala assim de que tem um pai de duas garotas. Aí tem a filha mais nova, né? Que ela quer namorar com o carinha lá, que é o Gordon Levy Harriet. Só que pra ela poder namorar, ou a filha mais velha tem, a irmã mais velha tem que namorar, só que aí ela não gosta de homens e tal, ela é agressiva com os homens. Aí aparece o Heath Ledger, né, ele é contratado pelo Gordon Levy Harriet pra fazer com que ela se apaixone, e pronto, aí forma esse casalzinho no fim das contas. Cara, e tem uma das cenas que eu mais gosto, que eu lembrei agora, que é ele cantando na arquibancada, não é? Sim, filme? Cara, muito. Nossa, bom, aquela sensacional, música, cara. De amor, cara, e ele sendo perseguido pelos seguranças da escola, cara. É muito bom. Eu adoro esse filme, eu adoro essa música, que é bem levinha, bem gostosa, muito gostosa de ser escutada mesmo. Como já disse, uma baladinha gostosa, do tipo que eu gosto, cara. Então, Cruel to Be Kind, do Letters to Cleo, tá? Escutem aí. Uma música é minha, continuando a saga de músicas boas, porque eu prometi. Ah, vamos ver, vamos ver. Então, a próxima música foi a primeira abertura do novo Gundam, que é o Iron Blooded Orphans. Olha aí. É, assim, um dia eu ainda vou conseguir fazer um podcast de Gundam no PXP, que eu acho que o Seiji também curte. É, mas eu não vi tantos Gundams assim, né? Ah, mas é muito difícil ver todos os Gundams, eu concordo. Eu acho válido, mas eu não vi tantos assim. A música se chama Orphans no Namida, que seria as Lágrimas dos Órfãos, e a cantora é a Missia. Cara, que música bonita, cara. Uma música muito bonita mesmo. E a cantora, ela tem um timbre que me satisfaz, sabe assim? Quando você escuta uma música e você fica tranquilo, fica bem com a vida. Cara, é fantástico, velho, ela cantando. Aí esse novo Gundam tá fantástico. Tá, os dois, né, o Thunderbolt e o Iron Blooded Orphans estão muito bons os dois. Legal. Bom, então Orphans no Namida, da Missia, tá? Escutei aí. Oh, no best, no me da, I curso. Próxima música, a última minha. É do Mr. Catra, até o chão. Não. Qual é? Não é Mr. Catra, não. É de um outro tema que eu gosto, que é anime, cara. Música de anime. Olha porra. Aí. A música é o Sorega Aidei Show, da Shimokawa Mikuni. De um anime que eu adoro bastante, é muito legal, muito engraçado. É o Fullmetal Panic Fumofu. Caraca, eu sei que música é essa. Cara, é muito legal, é muito levinha, cara. E combina, ela combina com... Combina com o ritmo que é esse anime, que é morzão, cara, e assim... Com você... agentes secretos e... É, só que ele tá num colégio, ele faz coisas militares, abusa, apanha ele também. É, muito bom. E tem aquele... Como é o nome do ursinho? Eu esqueci. Ah, eu não lembro daquele bicho lá, cara. Esqueci o nome dele. A cena que ele tá com a 12 é fantástica. Cara, de todos os Fullmetal Panics, eu gosto do Fumofu, que é uma pegada totalmente diferente do Fullmetal Panic, porra. Sim, sim. Porque ele é leve, cara. Ele é pra ser engraçado, uma comédia romântica. Enquanto o outro é mecha de ação. É, cara, é muito bom, cara, Fullmetal Panic. Muito bom mesmo. Bom, mas então, ó, Soregai deixou da Shimokawa Mikuni, escutem aí. foi sensacional o que ela fez. Sem estecada. Se você quiser, o nome da música é Renata Ingrata. Ok. Mas não, não é essa música que vamos falar. A minha última música pra gente fechar, já que o Seiji fechou com uma música sensacional, eu não podia ficar para trás. E a música é a Deeper Deeper do Wannake Rock. Todo mundo hoje em dia, assim, que gosta de música japonesa, né, e curte rock, às vezes até gente que só curte rock gosta muito do Wannake Rock. Eles meio que explodiram, né? Sim. E pra quem não sabe, o Wannake Rock é aquela banda de rock de verdade que eles misturam, hoje em dia eles misturam mais do que antigamente inglês com japonês. E cara, essa música é muito legal, cara. Ela é boa pra ir pra academia. Cara, até imagino. Bom, então vamos fechar essa playlist, né? E galera, espero que vocês não fiquem traumatizados. Eu acho que não, não sei. Não, assim, eu acho que foi um mix bom. Eu acho que tinha que ser mais pesado. O dia que eu fizer essa, o PXP mix com cabeça, aí vocês vão entender. Ou com Mug. Nossa, com Mug vai ser sensacional, já cara. Já marca, cara. Eu já vou marcar. Então, galera, Deeper Deeper da Wannake Rock, fechando essa playlist. E falou, galera. Fui. Falou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E escutem aí.